Deus. Nós louvamos a Ti. Aleluia. Não queremos ir a Ti pelo aquilo que Tu podes fazer, mas nós vamos a Ti pelo que Tu és. És o grande Deus. Nos alegra. Presença nos alegra.